E aí, Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual as vitórias do Brasil mesmo, hein, cachorro? Cada produção é um feriado. Entendeu? Mais nada mesmo essa fita aí, hein? Disse que eu tô diferente, disse que eu tô gostosinho. Falou pra tuas amigas, vou pegar esse novinho. Mas tem um segredo, tem que ser do meu jeitinho. Vou te dar uma dica, faz desse jeito, faz desse jeito. Fica na minha frente, descendo devagarinho. Vai, vai mamar pra mim, vai, vai mamar pra mim. Pra ficar mais agradável, vai mamar de joelho. Vai, vai mamar pra mim, vai, vai mamar pra mim. Oi, com a marca do batom aqui do lado, tem beijinho. Vai, vai mamar pra mim, vai, vai mamar pra mim. Disse assim, me dá uns tapa que é vim. Vai, vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Com a marca do batom aqui do lado, deu um beijinho. Vai, vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Disse assim, me dá uns tapa, Davi. Disse que eu tô diferente, disse que eu tô gostosinho. Falou pra tuas amigas, vou pegar esse novinho. Mas tem um segredo, tem que ser do meu jeitinho. Vou te dar uma dica, faz desse jeito, faz desse jeito. Fica na minha frente, descendo devagarinho. Vai, vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Pra ficar mais agradável, vai mamar de joelho. Vai, vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Oi, com a marca do batom aqui do lado, tem beijinho. Vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Disse assim, me dá uns tapa que é vim. Vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Com a marca do batom aqui do lado, deu um beijinho. Vai mamar pra mim, vai mamar pra mim. Disse assim, me dá uns tapa, Davi.